Paulo, número 10, decolagem da 17, curva direita, corredor axé. Controle 199, decimal 8, a torre 198, decimal 6, dúzia e aciona 0153 no transponder. Além da cola sem parada, Uxa. Além da cola sem parada. Autorizada a alinhar, decolar pista 10, venta de 120 graus com 129. Decola... vai manter a posição 6219. Gente, então mantenha a posição e aguarda, Uxa. Mantém. Bom voo. 2, Salvador, bom dia, Azul 4298. Azul 4298, muito bom dia, tô no visual, cheque trem, tem livre pouso na 10. O vento é de 120 graus com 11 nós. Baixou e travou, livre pouso na 10, Azul 4298. Corredor forte e após corredor interlado. Corredor forte até a vertical da Praia Forte, retomando pelo primeiro ponto novamente, interlado para final 1. Sim, só confirma o passo que se encontra. Da 10, do pior. November Oscar Romeu, por gentileza, guarde cópia, Morro de São Paulo, no meu pé. Gente, o Tango November Eco está autorizado, Salvador, Salvador, 1 no meu pé, decolagem da 17, curva esquerda, corredor forte. Controle 119, decimal 8, a torre 118, decimal 6, dúzia, aciona 0131 no transponder. Autorizado, Salvador, Salvador, meu pé, esquerda, decola da 17, corredor forte, 198, 186, 0131, transponder. Acabou para o canal. Gente, confirma o POB? 04. 04 no POB. Parte da EBTA para acionamento táxi de decolagem, transfere a torre 118, decimal 6, dúzia, o ajuste no 0 no 3, Tango November Eco, bom voo. Obrigado, Eco. Solo para o táxi de voo, com 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Só confirme o POB, por gentileza, voo no 435. 85, ciente. Táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera pista no 0. O ponto de espera torre 118, decimal 6, dúzia e o ajuste no 0, 13, bom voo, voo no 435. Táxi Juliette Alfa, até o ponto de espera 0, por outro lado. Salo, Salvador, o gol 1923 para o de acionamento, está no meio de minuto. A Alfa Vitor Juliette está atingindo a terceira milha. Alfa Vitor Juliette prossegue final do 17, aguardando autorização para pouso, agilizando por gentileza. Prossegue final do 17, aguarda autorização, agiliza Alfa Vitor Juliette. Oi, Salvador, bom dia, vou passar a para o táxi, no Vembereco, bom dia. Pode estar do dia, livre o UFC, muito bem. 127 nos responder. Dona para 2000, sem restrição, 5826. Ok? Zero na Delta, então, 62 de novo. Obrigada. Sim, transfere agora a torre em 118, decimal 6, dúzia, para acionamento, táxi, decolagem, bom voo, ajuste no 0 no 3, novembro, melhor de carro mesmo. Salvador, Oxané, 6225, autorizado 240 para Brasília. Oxané, 6225, Brasília 240, por gentileza, guarde cópia. Solo, gol no 923, para o acionamento, a 926. Gol no 435, está autorizado, táxi até o ponto de espera da 190. No ponto de espera, torre 118, decimal 6, dúzia, grato pela colaboração, gol no 435. Autorizado, limita até o ponto de espera da 190, contagem. Payment clear, both arrive, descend 4,000 feet, altimeter 7103. Upon arrival, descend 4,103, tower 120. E após o mês está autorizado. E chame táxi. Gol no 923. Aguardando após a passagem do mesmo, não reportarei para o táxi do gol no 923. Salve Salvador, muito bom dia. Azul 4298. Estou pelas costas e agora na Alfa. O Azul 4298, bom dia. Táxi lento via Alfa e mantém a posição antes da táxi 6 Juliette, aguardando para ingresso. Táxi lento via Alfa, aguardando as Juliette, ingresso 4298. Papa Romeo, Papa Hotel Delta, chame Centro Recife em 12545, alterno 2685, tenha um bom dia. 12545, vou poder repetir esse lugar, por favor? 126.85. Ok, 12545, 12685. Esquerda, no perfil da saída Momo, Albo, após direto à posição Nizza, November India, Delta, Sierra Alpha, após posição Puído, Papa Uniforme Índia Delta Oscar, quando intercepta pelo Whisky 10 e segue como rota do plano de voo. Controle em 119.8 e aciona 5156 no transponder. Por gentileza, aguarde para o cotejamento, Oxané 6225. Solo 6211, livrando. Oxané 6211 vai dar passagem ao Embraer da Azul, após segue o mesmo até a Taxway Alfa até antes da Juliette, aguardando para ingresso. Alfa antes da Juliette, teria uma posição de parada, já? Será a remota do quadro principal, remota 1-4. 1-4, graça 6211. Remota 1-2, confirmando, ok? Aguarde apenas para ingresso, temos um Boeing da Gol, dentro de alguns instantes vai iniciar o táxi no 6-2. Tá ciente, o 6-2-1-1. Como o campo 3-6-3-1-2, por 202, autorizado, chame táxi, tanto 3663. Táxi, 3663. A poderia confirmar qual a natureza do, do problema? Uma passageira solicitou ficar no solo, retorna. Está passando mal. Sim. November, Eco, está autorizado até a Papá, reporta para ingresso 97. Delta para outra rotatória. Na rotatória, Delta para Delta. Sucesso. Solo Gol 93 para o táxi, com 182 a bordo, alternando o Galeão com 3 horas e 46. Sim, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera pista no zero. Ponto de espera torre em 1.98.612, o ajuste no zero, no 3, bom voo, gol no 923. Autocentra via Juliette Alfa, até o ponto de espera da 1.0, quando pronto, 118.6 com a torre, o voo 1.923. Após a passagem do, do Boeing da Gol, ingressa Juliette para o 08. Após a passagem do Gol, ingressa Juliette para o Boeing 08. O Oxané 6211, após a passagem do Boeing da Gol, segue o Embraer da Azul, remota 12, parte principal. Após o Gol, segue o Azul para remota 12, 6211. Olhe, Salvador, Gol 1435. 1435, bom dia, contato rodada decolagem, suba 240, saída da El Lida Ilhéus. Presente, Rui Lida. Brasília, falando da 10, curvando à esquerda, após na Momo, Alvo, Nizza. Após Nizza, direto Puído, interceptando a Uniforme, o Whisky 10, seguindo a rota conforme o plano de voo. Controle de saída, 119.8, no transponder, 5156. O nível autorizado com 240 para o Oxané 6225. Cotejamento correto, chama o trânsito do SPEC, treinamento posição 01 no Oxané 6225. Mais 5 minutos no máximo, 6225. Gente. Retorno no noite de Palmeia, bom dia. Bom dia, 18:30. Retorno no noite de Palmeia. E 5221, por gentileza, a guarde cópia. Qual seria o destino, por gentileza? Vitória da Conquista. Trip 5221, ciente. Ainda não possui o plano no sistema? Assim que obtiver o plano, estarei copiando, ok? Poderia confirmar apenas a EOBT? É o 22. Ciente 22, em alguns instantes estarei, já terei no sistema, ok? Assim que obtiver, estarei copiando. Ok. Cuidado, alinhar e decolar, eu vou 1922. Quilo Romeo Oscar, linha mantém 1-7. Reporte quando pronto para decolar. Reporte quando pronto para decolagem, Romeo Oscar. Vitória 2223, Vitória da Conquista 260, minutinho para a cópia, por gentileza. Estamos já autorizados a decolagem. Eficiente, na escuta, meu web 5826. Aviation after fly heading Duna, descend 2000 feet. Roger, parou de tapar. Gente, aguardando transferência, reporta farol de Itapuã. Aguardando, reporta. Web 5826, para informação, tem um helicóptero no farol de Itapuã, não irá interferir com seu, com sua aproximação. Ah, ok, gente. 5826. Controle 199, decimal 8, e aciona 5170 no transponder, é o TRIP 5221. Autorizado 200, vitória da Matista, vem para o Dão 0, curva direita. Vai da Gole e Azal. Controle 5198, 1 no planejamento correto, estamos pronto para o direcionamento, confirmando apenas o portal está na remota, confirma. Remota no 3. Gente, remota no 3, chame pronto, clique 5221. Solo TAN 3663, pronto para o táxi, 159 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 46. Ciente, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera pista 1-0. Ponto de espera torre 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste 1-0, 1-3, bom voo, são 3663. Indy Alpha, ponto de espera da 1-0, 1-8, decimal meia, 1-0, 1-3, bom dia, são 3663. Barra, novembro, Oscar Romeo. Se quiser também, está autorizado direto no morro. Ok, dá pra gente então, acessão meu pé direto no morro São Paulo, grato, uma peça escuta. Decisão Coral, Gillette Bravo Delta. Gillette Bravo Delta, torre na noite, decimal meia, bom dia. Obrigado. Confirmador, Gol 923, decolado, Nadael, bom dia. Bom dia, 923, contato Nadael, subou 360, Nadael. 360, Nadael. Protejamento correto, chame pronto para o espectacionamento, remota 1-4, passaria de 2223. No 5826 da web no solo agora, 56, livra a direita, 121 no decimal 9. 219, livrando a direita, 5826. Salvador, Oxané, 6291. 6291, prossiga. Nós vamos proceder o desembarque de um passageiro, tá se sentindo mal. E já solicitando a nova autorização, não sei se vai manter a anterior, a nova autorização para o Galeão. Se possível, nível 360. Estão aguardando que está livre. Juliette, Bravo Delta. Sim, para a nova autorização. Vou ver se ainda está válida a autorização anterior, ok? Será 6291. Ok, acredito que o nosso plano de voo esteja válido até os 20 da próxima hora. A empresa já está providenciando uma DLA, se necessário for. Mas estamos na sua escuta aí, muito obrigado. Paulo, bom dia, web 5826, ligou na escuta. Oxané 6291, por gentileza, só confirma o intimado para o novo feedback e acionamento. Acredito que em torno dos 10 minutos vou ter que retirar a bagagem dessa senhora que está descendo e aí eu não sei onde está a mala dela, pode ser que demore um pouquinho, mas eu acho que não mais do que 15 minutos. Ciente, então permanece a cópia da autorização anterior, Galeão 360, a saída permanece a mesma da Euleda Bidef? chame o pronto para o pushback acionamento na remota. O Oceano é 62 no 1. O transponder permanece mesmo 5134. Sente, mesma autorização anterior, subida da Euleta B10, pista 10, apenas Ember 857, conforme plano de voo, transponder 5134, nível 360. Chamaremos para o pushback, 6219. Afirma. Clear to landing, runway 10. Report to Tremark, land gear, down and locally, exit Lima Fox, 120. Roger, we call you 4 miles final, runway 10. Torre o 363, ganhando o campo. Em livre decolagem, o vento é de 110 graus com 10 nós. Livre decolagem, 363. O Senador Trouxe no ONU, poderia manter a raiz? A seu critério. Obrigado. Tá, assim que o Tango November Echo ingressar na pista, está autorizado para seguir para o pátio 5. No solo agora, aos 5-9. O Xaner 6312, informação em curso a Lima, Recife 350, copia? Copia. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whiskey 58. Decola da 1-0, curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 199, decimal 8, e aciona 5160 no transponder. Recife 350, Upper Whiskey 58, decola da 10, Puca Aracaju, controle 198, aciona 5160. Protejamento correto, estamos pronto, pushback, acionamento, posição 05, coxa, né, 6312. Vai chamar. Um. 3663 decolou 00, 119.8 controle. 119.8, bom dia, são 3663. Bom dia, Charlie, Charlie Serra. Tem conhecimento dos corredores do Salvador? Tem condições de ir na presente para a rotatória? Pro da rotatória, reporte para a descida. Controle Salvador, bom dia, o TAN 3663. Transfere, possível pro Dael? Negativo, Dael, pode valer. Leda, Leda TAN 3663, grato. Vigilância, suba 340. Sobe ao 340, TAN 3663. Guardião 07, atende tráfego do Kilo Romeo Oscar, sentido oposto, 2 milhas, mantendo 1000 pés. Tá sempre visual o tráfego, Guardião 07. Kilo Romeo Oscar, atende helicóptero da Polícia Militar, sentido oposto, 1500 pés. Correção, 500 pés. Pode chamar a torre 118.62. Toque arremetida em Vera Cruz. Decolagem da 197, curva direita, no perfil do... Correção. Decolagem da 197, curva direita, corredor axé, 1.000 pés. Controle em 199, decimal 8. E aciona 0136 no transponder, o Romeu Papatango. Protejamento correto, confirmando 02 a bordo. Decimal 612, o ajuste no 0, 1 no 3, o Romeu Papatango, bom voo. Salvador, o Oceano é 63 do nono. Pequena desvio à esquerda para evitar. É o pátio 3. Pátio 3. Gente, mantém a linha do litoral e aporta para o cruzamento final da 35. Guardião 07, o ajuste no 0 no 3. Saltará Tapuã e está aguardando autorização para cruzar a 35. Delta's on Highway 120, Monday out, and looking to Alpha. Alpha, report before Taxi Juliet. I think you went out and report before Juliet, Highway 120. Guardião 07 já na vertical de Itapuã. Gente, reporte livrão no final da pista 35, Guardião 07. Control, este Tango November Eco. Tango November Eco, chama agora o controle em 199.8, corredor forte, tem um bom voo. C98, a volta. O Guardião 07 está autorizado a cruzar a final da 35, reporta o livrão. Controle livrão 35 para o 07. Controle Salvador, bom dia, vou pra Tango Tango November Eco, mil pés, litoral, corredor forte. Gente, prossiga no corredor forte, no mil pés, Tango November Eco. Porta da regressa. Só confirme POB? 4-4. 4-4 POB, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera fixo no zero. Ponto de espera torre em 1 no 8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Passarelo 2223. Taxi livre, 2 obrigado, para Brasília, 3 no pátio 3, e atenta a movimentação, está autorizado a prosseguir direto pátio 3. O vento agora é de solo de 1-0 graus, com 1-2 nós, reporta no solo controlado, Guardião 07. 707, direto pátio. Alô, Oxinar 63, 1-2, feedback de treinamento no 05. Oxinar 63, 1-2 no 05, contando com a equipe de solo, após a passagem do Boeing da X-Ray Lima Foxtrot, vai ingressar dentro de alguns distantes via Juliette para o portão 9, autorizado por feedback no 05, chame taxa. Autorizado por feedback, coordenação da equipe de solo, aqui na aeronave, entrando Juliette, 63, 1-2. X-ray Lima Fox 120, taxi via Juliette to gate 11, 1-1. Taxi via Juliette to call gate 11, tower 1-2-0. Tem a velocidade até a próxima cabeceira? Afirmativo. E aqui também lá informa essa 3 milhas da 17. Gente, aguardando a autorização de pouso aí, 90 graus. Saudação para pouso, de 90 graus. Decolado de imediato com o Pronorte, aguardando para prosseguir, Guardião 07. Autorizado com o Pronorte, o vento 1-1-0 graus, com 1-3 nós, aguardando para prosseguir para o Brás. Eu passarei 2-2-2-3, o ponto de espera da 10, prontinho. Mantenha o ponto de espera, passarei do 2-2-2-3. O Índio November Alpha, autorizado pouso, pista 1-7, o vento 1-1-0 graus, 1-2 nós. Autorizado pouso, Índia November Alpha. Pode arrutear que é o Zé. Porto atrasado, 6-3-1. Confete LED, chama a torre 1-8, decimal meia, com chile metriz 1-1. Leto mesmo, obrigado. Brasília 360, Seattle, 7, decola da 10, espera à direita. Olha o fito, é a saída 798, contra 1.66, transportando a 3-2-0-4. Protejamento correto, confirme apenas o portão. Posição 4. 04, deixamos pronto para o feedback de treinamento, são 3304. Para, treinamento, tá tudo certo. Papapá, Zulu, Juliette, Serra, bom dia, confirme apenas o pátio que se encontra. pátio 5, autorizado Serra Novembro Victor Bravo, Valença, 1.000 pés, decolagem da 17, curva direita, corredor axé, controle em 119.8, a torre em 118.6, dúzia e aciona 0176 nos respondentes. Centro Recife, 13325, alterno 251. 13325, 1251, TAN 3363, bom dia. Meia dúzia para o acionamento, taxa de decolagem, um ajuste no 0 no 3, bom voo. Salvador, janela 625, está no limite número 1. Solicita acionamento na posição posterior para o chivete. 622501, autoridade, chame para o push. Reportará então para o push, chame 22. Autorização Curitiba. Patrulha na escuta da torre. Um minutinho para a cópia, prepara da El Leda Sagai. Da El Leda Sagai na escuta, 3225. Originar 6302 para o táxi, 93 a bordo, 2h30, alternada é Natal. Ciente, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera pista no 0. Ponto de espera torre 118, decimal 612, o ajuste no 013, com voo, Oceaner 6312. Autorizado Juliette Alfa, torre 26, obrigado, bom dia. Fala, bom dia, Oceaner 63, bom nome, lembrando. 3-1-1, bom dia. Táxi autorizado via Alfa e mantenha a posição antes da táxi 6 Juliette aguardando. E Alfa mantendo o Juliette, 6-3-1. Salvador, eu me aviso o do Oceaner para puxa acionamento na remota. Tá de pronto, vai observar a nave que está alinhada aí na 35, aguardando para ingresso no 44. Autorizado, senhor, para o táxi, 6-2-1. 2-2. Decolagem, William November Alpha, após o ingresso do tráfego, está autorizado para seguir até o 44, bom dia. Salvador, muito bom dia, Oceaner 6312, ponto espera. 6-2-5. Aliei, mantém a cabeceira 1-0. Aliei, mantém 1-0, 6312. Dia, que está iniciando o pushback no 01, e após o mesmo iniciado, autorizado via Índia para o mesmo portão 01, ok? Após o ingresso no pátio via Índia para o Verona, ficar atento. Índia November Alpha. O passageiro 2223 decola 1-2, controle agora em 119.8, bom voo. 19-8, grato, bom dia, senhor. Bom trabalho. O Zulu Juliette Serra autorizado o táxi até o ponto de espera da Tatá. Passarido 2223, contato radar. Decolagem suba 260, saída agora. 260 agora, 2223. Tá usando 3, nós.